Salve, salve, coelhada! Decadentes número 496. Fizemos um ponto, meu povo. Eu tava com saudade de fazer um ponto, mas não tô feliz, não. Queria estar feliz com esse pontinho, mas não tô, não. Vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre isso aí. Vamos falar um pouquinho dessa semana que teve jogo contra o Cuiabá fora, inclusive com o enviado Decadentes, que acompanhou em loco. Vamos ver se ele aparece aí mais tarde. E um pontinho contra o Atlético Paranaense, ontem na nossa casa. Eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo quase os culpados de sempre, e conforme eles forem chegando, nós vamos aqui apresentando e pedindo que eles deem o seu boa noite. Mas eu vou começar por ele, Lucas Deleucas, dê seu boa noite. Boa noite, hoje eu tô quase de figurante aqui, porque durante o jogo eu estava... O segundo jogo, né? Primeiro eu vi. O jogo contra o Atlético Paranaense, eu estava voando durante o jogo, então eu já cheguei com a notícia ruim do empate, né? Mas depois que eu vi os horários dos gols, eu fiquei até mais ou menos satisfeito. Então, devolvo o resumo de vocês para saber como é que foi o jogo. Que beleza, meu Deus do céu. E ele que vai parcialmente preencher o buraco do Thales, Felipe Deleucas, dê seu boa noite e faça dois resumos, Cuiabá e Atlético Paranaense. Olha, eu gostaria de reclamar e pedir insalubridade, porque o Thaleson me abandona na fase ruim para fazer um resumo de um jogo bosta. Então, assim, eu estou triste com isso, não fazer um resumo de um jogo interessante, né? Mas para começar em Cuiabá, jogo que o menino Thales viu em loco, né? Pôde lá ver essa grandíssima partida. Foi um jogo feio, na verdade, que não acontecia muita coisa. A gente até tentava ali, mas aquele futebol burocrático, sem conseguir criar grandes chances de perigo. No primeiro tempo, nem o Dalberson, nem o Pazinato foram muito exigidos. Mas no finalzinho do primeiro tempo, a gente deu uma sorte. Uma jogada até bacana. O Elizari, ele finaliza na trave. E no rebote, o Arthur Bagri conseguiu, sem goleiro, conseguiu botar a bola para dentro. Abrimos o placar. E agora, assim, bom, esse é o futebol que o Wilson gosta. Fazer 1-0. Vai trancar a casinha aqui, se bobear a gente consegue um contra-ataque. Só que 4 minutos depois, aí teve uma polêmica de arbitragem, né? Um lance que, para mim, não foi pênalti, até porque os dois jogadores se puxavam, mas o VAR chamou, mostrou parcialmente os lances ali, o Mariano também. Foi a história, né? Com a arbitragem brasileira, você não pode dar margem pro azar. Ele deu também com o puxão que ele colocou na camisa, sem muita necessidade, né? E, bem, de pênalti eles... empataram o jogo, voltaram no segundo tempo. Aí nós fomos aquele time de sempre, né? Falhas defensivas ali, principalmente pelo lado do Marlon. Sai o segundo gol deles. O Anderson vai fazendo as trocas atrapalhadas, sem muito nexo assim, de mexida, mantendo sempre dois volantes, sem colocar o time tanto para frente, mantendo. E ainda tomamos um gol no final e ficou 3-1. Então... perdemos bem perdido fora de casa, contra o Cuiabá. E até assim, o Pazinato fez uma ou outra intervenção ali, mas, na verdade, a gente não ficou tão perto de fazer o segundo gol, assim, ao meu ver, já que nenhuma defesa foi exatamente lá muito difícil, né? E, assim, a gente conseguiu pegar o Ayrton e só fazer um gol. A gente conseguiu pegar o Pazinato e só fazer um gol. Goleiros que tem uma média ali de 2-3 gols por jogo, a gente podia ter feito algo um pouquinho melhor, né? E aí, bem, depois dessa cachapada, a gente perdeu... os dois Cauãs, por suspensão, o Anderson também foi expulso, então foi aquele jogo do junta-junta. Aí ontem, né, na partida contra o Paranaense, ele até estreou o menino que deve ter passado no CT ali, colocar ele ficando no volante que tinha, e foi bem até o Guilherme. Pena que acho que machucou, né? Então acho que não deve ter uma sequência, infelizmente. Mas, assim, jogando também contra o Paranaense, sem criar tantas oportunidades, o Santos não trabalhava. Eles... abriram o placar num lance, assim, bizonho de erros, ninguém marcando o cara que cruza, o Júlio dá uma bobeira no cara que cabeceia, e aí, assim, não tinha muito que o Dalberson conseguisse fazer, muito embora aquele tipo de bola que eu acho que se fosse o Matheus Mendes e o Júlio, o pessoal falava que era falha. Eu não acho que foi falha, mas, assim, gol. E aí, a gente consegue empatar a partida, agora já até esqueci, esse jogo tão traumático, eu até esqueço, mas no comecinho do segundo tempo, se não me engano, a gente empatou o jogo, e demos mais margem ao azar, ao ceder o segundo gol para eles, sem também muita chance, e não estávamos jogando para fazer o empate, a gente não jogou para empatar depois disso, Não criamos chances. Para nossa sorte, o Atlético Paranaense também tem jogadores nível Ricardo Silva, Lucão, Marlon, que o camarada deu um empurrão no William Bigode dentro da área, assim, sem a menor necessidade, e nos deu um pênalti, que o William Bigode conseguiu perder, mas, por sorte, a FIFA ainda não aprovou a proibição dos rebotes, e ele, no rebote ele conseguiu colocar a bola para dentro, conseguindo um empate nos acréscimos, que não foi merecido, então a gente fica até contente por ter tido um ponto que, pelo que a gente jogou, nem merecíamos, mas tristes porque tem muito tempo que a gente não passa 3 pontos, né? E agora o Z4 começa a nos rondar muito e torcer para ter uma guinada, né? Porque nem a parte de comissão técnica parece estar indo bem. Veja as polêmicas todas que rolaram no meio de semana de entrega de cargo e coisas do gênero. É isso? É isso. Jogo ruim a gente resume assim. Resumo brilhante, como sempre, para jogos pouquíssimo brilhantes. Lucas, me fala uma coisa. Você achou que a gente ia fechar o turno com 21 pontos, meu amigo? Assim, há duas rodadas atrás, eu acho que foi até lucro. Porque depois do último programa a gente tinha mencionado que as duas próximas partidas seriam contra o Cuiabá fora, chance alta da gente perder, e depois contra o Atlético Paranaense em casa. Que o Atlético Paranaense, por mais que não está fazendo um campeonato brilhante também, tem talvez o melhor elenco da Série B. Então era uma chance muito boa da gente não pontuar nessas duas partidas, né? Dado o futebol que a gente tem jogado. A sorte é que a gente pelo menos não vai terminar o primeiro turno na zona de rebaixamento, que a gente tinha esse risco, né? Por sorte, o Botafogo de Ribeirão Preto tá tomando uma cacetada aí, enfim, os resultados ajudaram, a gente não vai dormir o final do primeiro turno na zona, o que é muito triste, né? Então, a gente agora tem uma sequência relativamente tranquila para, se o time se colocar a cabeça no lugar e jogar a bola, a gente começa a ter a possibilidade maior de pontuar de novo, né? Mas vamos ver se o time vai mostrar a bola, porque por enquanto não tem mostrado. É, isso aí, eu acho que a gente precisa começar a pegar uma sequência, cara. Eu já falei aqui no programa algumas vezes, e eu continuo dizendo, eu não consigo acreditar que o nosso problema é 100% técnico, não. Eu acredito que esse time, do jeito que está aí, ele tinha capacidade de brigar nos 8 lá em cima. Para subir é outra coisa, mas eu acho que brigaria com tranquilidade nos 8 ali de cima. Mas pensa bem, olha só, o nosso elenco, pode ser Daverson, Matheus Mendes, quem quer que seja, de goleiro, Mariano, Lucão, Júlio e Marlon. Aí no meio campo, vamos colocar Cauã Barros, Miquéias, Elizari. Esse é o Enderson. Se tem Miquéias no time, é o Enderson. Não, mas é porque uma paixão, mas com Miquéias. Que deve ser um leão de trino. Mas e quem quer que seja? Então, que seja Cauã Barros, Cauã Diniz e Elizari. Titi Ortiz, Miguelito e do Bigode, ou Megamente, é um time para estar brigando para a Série C? Honestamente? Não é de jeito nenhum, cara. Então o problema não é técnico, não. O problema é organização, é alguma coisa de elenco. Eu acho que o problema é técnico, mas não técnico de técnica, técnico de treinador. Mas... Eu não sei, cara. Sabe uma impressão que eu tenho? Eu estava até comentando isso ali na Pitanguinha ontem com o pessoal. Beleza, depois que tem um monte de coisa envolvida, diretoria, técnico, diretor de futebol, tudo quanto há. Mas na hora que o juiz apita, vale os 11 que estão em campo. Todo o resto é acessório. Eu vou dizer o seguinte, que técnico mais perde jogo do que ganha, né? Então assim, eu acho que quando rola o apito, vale os 11 de jogo. E o que eu não vejo são os 11 que estão em campo com a vontade de ganhar, sabe? Assim, com eu não vejo, por exemplo, os jogadores mais velhos chamando a responsa. Eu tô dando um exemplo ruim, mas eu não vejo um Wellington Paulo. Eu vou chegar mais perto e talvez eu vou ser massacrado ali pelos meus companheiros e por parte da audiência. Mas eu acho que, por mais que uma maior parte das pessoas concordem que o ciclo se encerrou para alguns jogadores do elenco que estavam aqui há muitos anos, mas falta ali uma liderança que um Juninho, um Felipe Azevedo. Nunca... Não. Um Azevedo sempre teve, mas o Juninho dizendo... nunca teve esse perfil, cara. É um cara que, em algum nível, eu não tenho noção de todos os bastidores do clube, mas eu acho que o clube perdeu, e por uma questão até financeira também, não teria como segurar, né, boa parte desses caras e outros também, porque o ciclo tinha se encerrado, enfim. Mas falta uma referência, eu acho, alguém que os jogadores talvez possam procurar ali para conversar depois do jogo, ter uma estrutura. E quem que eu acho que faz um pouco disso hoje, gostemos ou não, é o William do Bigode, né? Que é o cara mais experiente ali. Eu gostei, inclusive, da entrevista dele depois do jogo. Eu gosto da vontade. Ele vem demonstrando alguma vontade, né? Por mais que eu acho que falta de fôlego mesmo, pela idade. Mas eu acho que tá faltando referência. E os caras que se tornaram, né? Que acabaram herdando essa questão da referência na saída desses jogadores. E, assim, o Alê não tá jogando, o Juninho saiu, Felipe Azevedo saiu, enfim. Por exemplo, é o Ricardo Silva, que tá muito mal. Eu acho que acaba se machucou, né? Acaba depondo contra, né? Então, aí eu acho que esse que é o problema. E, assim, o Juninho era um craque, mas assim, tava sempre nota 6,5 ali, né? E o Ricardo Silva assumiu essa responsabilidade, capitão, etc. Mas é um cara que não consegue. Então, eu acho que falta agora esses caras. É o Mariano, é o Hino do Bigode. Assumir... O próprio Weber. Assumir a responsabilidade e se colocarem ali como liderança para o time sair dessa situação, né? Eu acho que o América perdeu muitas lideranças numa tacada só e não tinha como muito ser diferente. E tá faltando agora, porque o que parece que pô, o time toma um gol, desaba, né? Não tem ninguém que... Galera, vamos, levanta, vamos jogar. Não, né? o psicológico do time vai lá embaixo, cara. Que coisa impressionante. Exato. E para acabar de complicar, a gente está tomando um gol. A gente está sempre começando o jogo perdendo de um gol. Então é complicado também, hein? E você, Felipe, o que você pensa disso? Só para ilustrar o que eu quis dizer. Mas, por exemplo, não foi agora, mas o jogo contra o Chapecoense, que a gente tomou um gol com 4 minutos de jogo, pô, não foi ninguém lá abraçar o Matheus Mendes, sabe? Tipo assim... Todo mundo baixou a cabeça com 4 minutos de jogo, a gente tinha perdido o jogo. Com 20 minutos parecia que assim, acabou. Os caras estavam, pelo amor de Deus, acaba o primeiro tempo. Eu acho, e aí colocando. Eu não acho até que falta colocar essa liderança no campo. Eu até, nesse aspecto, vou colocar um pouco do que eu acho que seria técnico, que não necessariamente foi uma crítica ao Enderson, até porque o William Batista não fazia um bom trabalho. Mas é uma diferença de trabalhos, e aí de uma quebra de coisas muito diferentes. E a gente sentiu algo parecido. Vocês vão lembrar, em 2016, a gente tinha um time que o Givanildo montou para jogar do estilo Givanildo, que a gente sabe muito bem como é que era, que é um estilo bastante burocrático, era três zagueiros ali, bola longa, ligação direta e tal. Trouxeram outro diretor de futebol lá, o que veio da Ferroviária, o cara não queria tirar o Givanildo, mas ele foi campeão mineiro, então mantendo, segurou o reforço, acabaram trazendo, quando o Juvenildo rodou, trouxeram um treinador com um estilo completamente diferente, de sair jogando bola curta, futebol posicional, o Sérgio Vieira lá, o português. Não deu certo, a gente, em 10 jogos, a gente perdeu quase tudo, porque o cara, tipo assim, destruiu praticamente tudo que o time tinha de bom, que era o jogo mais burocrático, tal, ligação direta, contra-ataque, e quis começar a sair jogando com zagueiros que eram horríveis para fazer isso. A gente pegou um pouco, e acho que necessário, como a gente tinha um time muito jovem, eu acho que dependia muito da liderança mais enérgica, que o Enderson não tem. Ele é um líder, mas ele não é um cara que coloca, que vibra o estilo Lisca, um treinador mais desse estilo, mais ativo, para poder pilhar os caras e colocar. E o Enderson, querendo ou não, também mexeu no esquema do time. Por mais que ele fale que o time tinha coisas boas do trabalho, a parte de pressão para recuperar, de colocar ali, de insistir o tempo inteiro, isso ele não fez. Ele quis ser um time mais burocrático, que marca atrás a linha, tentava manter uma defesa mais sólida e tudo, e tá tendo dificuldade. E com a questão que ele não é enérgico, que os jogadores jovens não estavam conseguindo jogar, sentir a diferença, eu acho. E aí, como vem a fase ruim, é o que ele falou, o jogador jovem, quando tá na fase ruim, o cara sente mais, e aí tem mais dificuldade. Claro. Então, assim, aí era questão de montagem de elenco. Se você sentia que ia ter isso, você tinha que ter um tipo de liderança diferente para abordar. Talvez ele não fosse o treinador correto para esses atletas, até por isso ele tá pedindo sempre jogadores mais velhos, para ver se ele balanceia um pouco, e os caras dão conta do recado. Só que os nossos jogadores mais velhos, parece que eles estão sentindo tanto quanto. Porque você pega o Marlon, por exemplo. É disso que eu tô falando. Anos, e ele também tá sentindo. O Mariano, que tá com quase 40, também tá sentindo. Então, assim... E tomou muita vaia ontem. Mariano foi vaiado, mas foi vaiado com gosto ontem. O Ricardo Silva tá sentindo. Aí, assim, os nossos, a questão é, os nossos jogadores mais velhos, acho que eles não têm muita... Não sei explicar por quê, mas eles também não estão conseguindo virar. Eles estão sentindo tanto quanto os jovens. E aí é aquela história. É um pouco de montagem errada. Você pegou... Possivelmente, acho que se o Anderson fosse montar um elenco, se tiver tão barato quanto a gente tinha que montar para esse ano, ele teria feito escolhas de peças diferentes do que o William fez. E aí acho que é isso que está fazendo mais diferença. Talvez ele não tivesse pegado um Figueiredo e um Miquéias, tivesse pegado jogadores mais velhos ali, com algo nesse sentido. Ele talvez tinha procurado outras peças para balancear o que a gente tinha, né? Então, isso a gente está pagando preço, infelizmente. O planejamento errado para o ano, das contratações feitas no início do ano, querer mudar o projeto completamente no meio, demora. Torcer para que as palavras do Luiz Fernando sejam certas, né? E que o time vai engrenar, que é só a questão de dar o clique ali. E o jogador é a famosa espiral, né? A gente pode ter, de acordo com o Luiz Fernando, pelo clima que existe no vestiário, pode ser o começo de uma espiral positiva agora. Ele falou que o clima, apesar de ter só empatado, o clima do vestiário foi muito diferente. Ele sentiu uma mudança, o pessoal está muito mais animado, como se fosse recuperar a confiança. Que isso se mantenha... E aí o Botafogo de São Paulo pode ser excelente para isso, porque é um time ruim, é um time pior que o nosso em todos os aspectos, eu falo tecnicamente, é pior do que o nosso, então é um time que dá para a gente chegar lá e ganhar, e aí você pega ali com a vitória fora de casa de novo, se conseguir depois na partida em casa ganhar também, esse time pode entrar nessa espiral positiva, pegar confiança, e é aquela história, aí com confiança você ganha 4 partidas na Série B, você já está brigando lá em cima de novo. Que foi mais ou menos os próximos 3 jogos são Botafogo fora, Remo em casa, que é o que o Remo está lá em cima, está em 5º, e o Amazonas fora. Uma viagem brava, né? Mas se ganhar os próximos 2, o jogo em casa que é meio responsabilidade e o Botafogo que é acessível, você pode chegar muito mais com um ânimo muito melhor lá contra o Amazonas, e aí dá para dialogar, até porque o time do Amazonas também não é um time brilhante, assim. Então, dá pra. E aí você busca uma vitória lá em Manaus, é aquela história, a confiança vai só aumentando e a chance de você manter a sequência positiva, a gente pode ter entrado nessa espiral positiva, né? Torcer por isso, Fernando, tá certo nessa. É. Tomara, viu? Tá precisando demais que isso aconteça. Chegou aqui para dar o seu boa noite. Caixa Sem Fluxo, vulgo Rolon. Rolon, dê seu boa noite. Você tá mudo, tá? Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo, mas não estamos te vendo. Ah, é bem melhor só me ver, só me ouvir. Não tem caixa, não. Mas boa noite, seus agiotas dos empréstimos. Esperando um empréstimo para ver se me ajuda a ter fluxo de caixa, porque por enquanto não tem caixa nem fluxo. Rolon, dá o seu diagnóstico aqui. Agora nós estamos na espiral ascendente do Felipe Deleucas aí? Você está na mesma linha do Luiz Fernando aí, que falou que agora vai? Não, pelo menos umas 3 vitórias para falar que agora vai, né? Você com um empate depois de 4 derrotas, falar que agora vai é muito otimismo. Até me preocupa esse otimismo do Felipe, viu? Mas eu sou o de Leucas otimista, o pessoal não percebeu isso ainda. Mas eu acho que a gente tem que pelo menos fazer uma vitória fora de casa e um jogo jogando bem. Pode até perder, mas jogando bem, fazendo gol no último lance não... Não significa que o time melhorou muita coisa, não. Eu discordo do Rolão. Acho que essa fase da gente perder jogando bem já passou. Nesse momento, a gente pode ganhar uns 5 jogos jogando mal, que tá tudo bem. Deixa arder, né? Como diz o outro. Agora tem que fazer ponto, né? Não, mas você tem aquelas vitóriazinhas bosta, vale a pena. Mas uma vitória ou uma derrota jogando bem, com jogadores lutando até o fim, eu acho que a gente tá precisando tirar essa nhaca de Série C. Eu entendo a lógica, eu digo assim, que nesse momento não importa, não tem mais muito tempo pra gente, pô, mas pelo menos nós jogamos bem. Não, caramba, nós já estamos na beira da zona de rebaixamento, não tem muito mais. É isso que eu quis dizer. Acabou mas, espaço. Mas assim, a gente tem uma sequência que a gente, bom, tem o jogo fora contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que é obrigação nossa ganhar, já que nesse momento é um concorrente direto, né? Aí depois tem um jogo em casa, então é a sequência que a gente tem que fazer 6 pontos, e depois... Se empatar contra o Amazonas fora, tá ok. Isso aí, deixa eu ler alguns. Falar que é obrigação a gente ganhar do Botafogo contra o Atlético, que nem era concorrente direto. E já passou, era o quê? Era obrigação também, que a gente não cumpriu, né? Eu digo que agora também é obrigação. Mas precisando de fluxo de caixa, a obrigação não cumprida é o que deve mais ter lá. E título dos protestados tem bastante, como diz o outro. Gilberto Weber está aqui com a gente, saudações americanas de Vila Velha. Pessoal lá do Coelho dos Vales, abraço aí. Coelho dos Vales presente. Eric Malaco está aqui com a gente também. Juan Carlos Martins está aqui falando. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre os empréstimos aí que a diretoria quer fazer. Boa noite, os conselhos devem vetar o pedido da gestão para contrair mais dívidas. Caso aprove, deveria exigir uma auditoria e a profissionalização do futebol. Marcão do Castelo, Santos Americanos, está aqui com a gente também. Pessoal, acompanhem sempre lá o pessoal do Santos Americanos. Está bacana demais, viu? Não deixem de curtir, não. Sou totalmente contra o novo empréstimo do clube. Vendam urgentemente a SAF para um novo investidor e com uma nova mentalidade de gestão. Os mesmos de sempre no poder do clube. Mas é isso que eles querem, vender. Não é a SAF, mas assim, vender para tentar fazer caixa. Arrumar dinheiro vendendo, né? Saulo Prata, o nome do programa nunca fez tanto sentido. E olha que nós já passamos em grandes momentos aqui. Nós vamos, ano que vem a gente está comemorando 10 anos de Decadentes e já passamos umas magrelas aqui também, que brincadeira, viu? Miller Mello tá aqui com a gente também, comentando bastante, falando: Mariano, some do América. Luke BM, temos que ser realistas, nossa luta é contra o rebaixamento. Ricardo Leandro, boa noite, amigos. O que acham de abrir os próximos programas com oração para espantar a zica da Série C? Eu vou fechar o de hoje com a oração de Santa Clara para ver se abre os caminhos para nós, viu? Que o negócio tá feio aqui. Abriu o caminho, Flávio... tem uma música de Exu, não é Exu que abre o caminho? Se fizer isso aqui, dá problema. Mas mais caminho já tá aberto ali na Avenida Mariana, na Avenida Marlon? Não, vão de Santa Clara, que Santa Clara já tem sincretismo, tem representação também no candomblé, então tá tudo certinho, já tá sincrético. Lá na empresa vende umas roçadeiras bacanas, se precisar, para abrir caminho também. Flávio Azevedo está aqui com a gente. É absurdo proibir rebote em pênalti com a bola em jogo. Nunca ouviu uma bobagem tão grande. Mas vai ser testado com o pessoal oficial nesse negócio aí, viu? Pois é. Isso quer passar. Eu também acho burrice, mas assim. Bota em jogo, tá em jogo, ué. Eu, hein? Roberto Nassif, será que esse time treina? Não parece, um junta-junta. Esse time, o Paraná, é muito caro e ruim também. Que vergonha para nós estar nessa posição. Não tem direção e nem comando. Falta isso para subir. Cláudio Gomes, sequência para esse time? Impossível. Aliás, o trabalho do Enzo é vergonhoso. No mais, boa noite, meus caros. Valeu. Marco Antônio Reis está aqui com a gente também. Boa noite, pessoal. A caravana para Ribeirão Preto continua firme e forte. Vamos torcer e lutar para que o nosso América saia dessa situação difícil e vergonhosa. Pessoal, quem quiser ir para Ribeirão Preto lá, a caravana está organizada. Procura o Saci, o Guilherme Rios lá no Twitter e tudo. Quem, se vocês não tiverem o contato dele também, podem mandar aqui para a gente responde com o contato dele. Se eu não me engano, eu vou olhar aqui direitinho, mas está um valor bem acessível, tá? E tem algumas vagas ainda, vamos tentar engrossar essa caravana aí, tá? Laura Gris está aqui com a gente. O nosso problema é defesa, muito fraca na marcação. Tomamos no mínimo 2 gols por jogo. Flávio Azevedo, Miller Mello aqui estão zoando a gente, falando de Juninho Azevedo. Eu não, eu não quero de volta de jeito nenhum. Lucas aqui ficou meio saudoso, mas foi um momento de nostalgia dele. Lúcio Mello, o time não tem liderança em campo, dentro de campo os jogadores parece que tem medo de dividir as jogadas, parecem moças jogando. Tem moça que joga com muito mais raça, viu? Essa é a verdade. A capitã da seleção Inglaterra que jogou um torneio inteiro com a tíbia quebrada. Aí, ó, Miller Mello tá falando que Miguelito tá honrando o manto como sempre, também achei que fez um bom jogo. E olha que nós vamos falar mais dele aqui, porque foi até citado na entrevista coletiva. Cláudio Monteiro, boa noite, amigos. O América tem um monte de problemas, mas a moral tá baixa. Ontem, pelo menos, achei que teve luta. Aliás, no jogo fora de casa também. Ali o que sacaneou foi aquele pênalti Mandrake. Complicado. Aquele, nós vamos falar dele aqui também. O Astrix, na boa, esse clube só vai decair se não for esse ano, será nos próximos. A única solução para o clube é chegar um louco para querer empreender e gerir o clube de forma profissional. Rodrigo Amorim também está falando sobre os empréstimos. Autorização para fazer um empréstimo deveria ser condicionada à renúncia dos incompetentes que causaram essa tragédia. Fernando Magalhães, papo furado desse Luiz Fernando. O José Flávio Moreira está aqui com a gente. Cristiano Maciel Bisotto está aqui falando, quer dizer que o Alencar vai cair fora e pedir juros e correção? Muito obrigado pela colaboração, fez de tudo para não largar o osso e agora é isso. Luiz Alberto, boa noite, está difícil ver uma luz no fim do túnel, um abraço aí, Luiz. Matheus já... Mateus tem que tomar cuidado com a luz no fim do túnel, né? Pode ser um trem. Pode. O Matheus Jardim está falando, virem a tabela de cabeça para baixo, dá para subir. Ainda anda com fé, eu vou. Lélio Dias, esses 40 milhões vão sumir igual a receita da Copa do Brasil e da Libertadores. Esse é o medo. O Augusto está aqui falando, ó, R$230 a caravana. Legal. Quem puder, gente. Vai ser sempre um passeio bem legal. O pessoal está sempre postando fotos aí. O jogo é sábado, né? Então acho que a caravana sai na sexta de madrugada. Na sexta para sábado de madrugada. Chega lá, fazem uma festa e depois voltam depois do jogo. Quem quiser aí, procura o Saci, o Guilherme Rios, lá no Twitter, né? No x.com. E conversem aí para pegar uma vaguinha na caravana. Legal demais. Moçada, vamos falar um pouquinho daquele jogo contra o Cuiabá. Juiz complicou, hein? Que pênalti foi aquele, hein? O que vocês acharam? Juiz complicou, não. Ele estava esperando a gente entregar para ele fazer o trabalho. Entregar, ele só terminou de fazer. Cara. Que pilantra que é juiz. Brincadeira. Eu não vou nem culpar o juiz. Eu vou culpar o VAR. Porque, ainda mais quando soltaram o áudio do VAR. Porque nem os dois da cabine do VAR estavam cientes disso. O cara falou assim, ah, não. Tá normal, os dois estão se puxando. Aí um fala, ah, não, mas olha só aqui, ó. O puxão dele é forte, tem um toque. Eu falei, não, mas estão os dois puxando. Não, mas olha essa câmera aqui, tá vendo? Ó, tem impacto. Vou chamar. E aí esse cara vai. E aí quando ele chama, ele não mostra a imagem que mostra o cara puxando o Mariano também. Ele mostra só a imagem do Mariano puxando o cara. Aí com as imagens que deram pro juiz, é claro que o juiz ia dar um pênalti. Acontece que se ele mostra, principalmente aquela imagem que mostra que os dois estão puxando no começo, talvez a interpretação do juiz fosse diferente. Eu falei, não, mas os dois estão começando a jogar puxando aqui, ó. Então, tipo, normal, o cara tá caindo, vai puxar mais forte depois, quando tiver os dois indo puxando mesmo. Ok. Mas não, com as imagens que foram dadas, foi dado pro juiz errar ali. O erro foi do VAR, e porque, se você for pegar o áudio, acho que os dois do VAR ali, um queria e o outro não. Mas o que não queria foi meio que, o cara, vou chamar. E aí, deu no que deu. Quer dizer que nem isso no Brasil é confiável, né? Nós podemos dizer isso então, né? Que nem vá no Brasil dá para confiar direito, né? Você não tem a profissionalização adequada para o pessoal fazer o trabalho direito, coloca qualquer um e não dá para saber o que está passando ali. Então... Porque a câmera boa para ver o puxão de um no outro foi a câmera que mostrava os dois jogadores por trás, porque mostrou a mão. Agora, o juiz também, depois do VAR também, o juiz estava no lance, pô. Ele viu a coisa acontecer. Aí também a questão do esse lance, se fosse nas medidas que acontecem em competição FIFA e lá fora, não tinha por quê. Se o árbitro teve a visão clara, aí a questão do VAR é não atrapalhar. Que era até, com todas as críticas, era o que o CNM queria que acontecesse. As instruções do CNM no passado eram para isso. Para respeitar a marcação de campo se o árbitro tivesse visão clara do lance. Ele tava no lance, cara. Só que aí ele tava no lance. Mudou a gestão, agora não tem ninguém mandando na arbitragem da CBF mesmo, e aí fica essa coisa, né? Ah, cara, é complicado isso, viu? Com quem puder da FIFA, da CBF, tá cada dia pior, né? Tá podendo cada vez menos o com quem puder da arbitragem lá. Você vai pensando que os erros que estão acontecendo na Série A já são absurdos. Então, quando você pensa que na Série A, que até são os melhores, não tem esse tipo de erro, quando você cai para a Série B, que o nível de arbitragem também cai, aí é uma coisa dessa que acontece. Tipo, se você não melhorar a arbitragem como um todo, vai indo. Que coisa complicada, gente. Assim fica difícil. Quando saiu aquele pênalti, falei, isso aqui tá com a cara daqueles roteiros de rebaixamento mesmo, que até esse tipo de jogada a gente é roubado. Que coisa triste. Lucas, o que você acha? Culpa do juiz em campo ou culpa do VAR? Não, eu acho que dos dois, assim. O juiz em campo não devia ter marcado. E o VAR, nesses lances, é para corrigir, né? Então acho que é da arbitragem como um todo, não é para isentar um lado ou outro, não. Mas o VAR, ele, na teoria, ele é para eliminar uns lances claros de erros, né? E esse lance, para mim, ficou muito claro que não foi pênalti nada. É uma pena. Tipo assim, não sei se o América perdeu por causa disso, né? Mas o time em campo já não tá ajudando. Quando a arbitragem ainda atrapalha. Na entrevista, o Anderson falou que isso jogou a moral do time lá embaixo. Isso aí corrobora o que a gente vem falando aqui do psicológico do time, né? Ah, mas é desculpa do Anderson também, porque foi a quarta derrota seguida, né? Todos os jogos, nossa moral tá baixa também, aí tem contribuição dele, vamos lá. Então, mas, assim, concordo que contribui e tal, né? Mas tem duas formas, o time pode, pô, vamos virar essa merda agora, esse juiz aí, não sei o quê. Ou então, ah, meu Deus, de novo, fomos prejudicados, vamos reclamar. Aí também mas, esse falta... mas esse cara, para falar, para botar fogo no time, não é o Anderson. Ele não é o perfil dele. Mas tem alguém talento, tem que ter alguém, né? Mais enérgico, é. Nem o Anderson, nem o Fred, nem ninguém, até onde eu sei, né? Não sei o Luiz Fernando. Ah, pelo tipo de entrevista, ele também não parece ser o cara. Menos na televisão ali, ele consegue ser menos enérgico que o Anderson. Então... Que coisa, né? Que coisa assustadora. Bom, no jogo de ontem também tivemos um... O que me assusta é a gente até hoje tá com o mesmo discurso de que tomamos o gol e aí o time perdeu a cabeça. 2023 já era assim e continua até hoje. É, não pode ser. Né? O núcleo duro é o mesmo ali, né? O núcleo duro ontem tava todo junto no P4. Tava Alê, Ricardo Silva e... Não, Jacaré. Não, o Jacaré não, eu não vi ele ontem lá, não. Quem que tava do lado dele, gente? Esqueci. Mas tava lá os três juntos. Tava lá a turminha lá. Tirou foto com eles, não? Ah, tirei bastante. Tirei bastante foto com a turma. Eles é que não querem tirar foto comigo, rapaz. Vocês também não, vocês não aparecem lá não, que eles vão brigar com vocês. Eu nem posso. Mas você não pode tirar foto que você é culpado do rebaixamento, né? Ah, já sou culpado de tanta coisa mesmo, é só mais uma na minha lista, então tá tranquilo. O bode respiratório. Bom, jogo de ontem, tivemos aí um pênalti também. Acharam que foi? No campo, eu não revi depois, eu achei que foi meio mandrake também, vocês não acharam? Não, foi. O cara foi muito burro. Ele colocou as duas mãos e deu um empurrão no William Bigode, pro Bigode não subir. Ah, foi claro assim? Foi. Nossa, cara. Eu até achei estranho, porque o Marcelo de Lima Henrique, ele meio que demorou, assim. Ele, tipo, viu o empurrão, aí ele não marcou, ele olhou pro Bandeira, acho que o Bandeira falou, deve ter confirmado, falou assim, olha, cara, pode dar, que foi muito, muito empurrão. Ele falou assim, ah, vou marcar, se qualquer coisa o VAR me chama. Ele nem chamou, assim, né? Não colocou revendo o lance. Uhum. Foi muito, é o Bigode, e ele não tava nem bem equilibrado pra bola, assim, quando ele foi subir, o zagueirão chegou e fez uma carga por trás, é, tipo, bem, total burrice, assim. Mas foi pênalti. Que dureza, viu? Rolão, você pode justificar a sua ausência ontem? A minha ausência é porque enquanto não tem futebol, eu não vou retornar ao campo. Ah, você tá em protesto. Tô ferrou. A Clara me fez protestar, né? Sei. Então, e você ela decidiu que eu tô protestando. E você não vai comprar briga nenhuma pelo América. É assim mesmo que as coisas vão funcionar na sua casa. Uai, o time não briga em campo quando tá sendo roubado. Eu vou brigar em casa pra quê? Deveria. Você tem que entender que casamento, relacionamento é um eterno jogo de war. Se você for cedendo território, depois é difícil ganhar de volta. E entendeu? O meu tá só conquistar a Oceania e mais dois territórios na minha escolha, então eu tô perdendo tudo. Então você é o mais fácil. Você não sabe jogar war então não, você pegou o objetivo mais fácil aí. A Oceania e dois países. É, pô. Três países. Ficou fácil demais. Ele tá acomodado. Mas você tem que lembrar que eu tô no Brasil, né? Como é que você chega no Brasil na Oceania? Tá foda, tô preso aqui, ué. Não, mas é meu óleo, então é vida real. Ela te mandou você realmente conquistar a Oceania aí tudo bem. É muito complicado, você tá doido. Não pode. Tem que colocar limites, Roland. Senão já era. E você nem casou ainda, filho. Tem que explicar. Mas o limite tá claro. Você não vai no jogo, beleza. O limite tá dado. O Lucas tá assim também? E olha que você agora é pai de dois. Agora tá mais difícil os limites. Pra mim é só assim. Dia de semana é meio difícil porque a Lila teria que ficar sozinha com a Agatha e Theo. Por enquanto tá meio complicado. Final de semana tá dando pra ir. Eu só não fui esse jogo de ontem porque eu não tava em BH, eu tava em São Paulo. Inclusive foi engraçado que eu pousei em Confins, era 8h20. Aí eu falei assim, vou dar mais uns 10 minutinhos pra eu ver o celular aqui, porque depois eu fico durante o jogo... Eu não sei o que tá rolando, quando tá de acréscimo, vou ficar meio ansioso. Aí quando eu desci do avião, saiu um cara com a camisa do Atlético Paranaense. Eu até pensei assim, pô, Se esse cara veio pra ver o jogo, final. Ele tá. Não, se, tá com a cabeça, se ele veio pra ver o jogo, ele tá atrasado, né? Porque pousou em confins agora, o jogo já era. Mas eu falei, se o cara já saiu do bar com a camisa, porque o jogo acabou. Aí eu fui, peguei pra ver o celular e tava 2-2. E na sequência vi um cara com a boné do América, então eles deviam estar vendo juntos. Não. Deu errado. Na semana anterior eu levei Francisco, mas ontem eu resolvi não levar, não, porque eu falei, ah, esse negócio de ficar levando menino pra ficar vendo derrota do América vai acabar fazendo um efeito contrário. Deixa a gente pegar uma fase melhorzinha de novo, um campeonato mineiro pra começar a levar de novo, porque senão você pode acabar. Não é tudo pra levar, Agatha. Como é que é, Felipe? Levar menino também não é bom pro bolso ultimamente, né? Não, isso aí, isso a gente nem comenta mais, não. Mas principalmente Francisco, que faz questão de jogar R$40 de pipoca todo jogo. No chão. A culpa é sua, então, Jairo, porque você não tá tendo pipoca no chão, a América tá perdendo. Mão boba, não. Mão boba e deixa cair. E não, eu falo assim, filho, você vai jogar a pipoca fora. Então, não adianta, vamos comprar uma 2 de 20, que a gente, né, vamos ratear essa possibilidade aí de jogar pipoca fora. Não, que era grande. Aí, filho, já era, 40 conto. É muito sofrimento. Eu só vou levar na hora que a gente pegar uma aspiral ascendente. Mesmo que seja ano que vem. Já pode levar contra o Remo, você vai ver uma vitória. Vai ser 3-0 no Botafogo e no Remo um 4-1. Que isso? Nossa, profetizou agora. Rolon, você pode levar a Clara também, tá? Ele tá mudo. Ó, o gato lá atrás. Ó, o gato suicida lá atrás, ó. Não, tá tranquilo. Cuidado com ele aí. Rolon deve ter caído e não está nos ouvindo. Bom, deixa eu ler mais alguns comentários aqui. O Saulo Prato está falando que até o narrador da ESPN questionou o VAR por não ter mostrado o ângulo do adversário. É complicado demais. Geraldo César, a América tem que vencer TV, VAR, juiz, federação, má administração. Eu ainda acrescento meteorologia, tudo quanto há, todos os fatores possíveis e imagináveis sobra com a gente. Grande Sérgio, lá do Só Acontece com a América. Boa noite, pessoal. Saudade de comemorar a vitória. Também queria, viu? Queria muito comemorar a vitória. Mas vamos que vamos. Amanhã tem resenha do Coelho, viu, gente? Lá com o Sérgio, com o Adolfo, com o Felipe Minto, viu? Não percam lá também, não. Vamos, mesmo nessa fase ruim, vamos privilegiar aí os nossos amigos produtores de conteúdo. Todo mundo aí trabalhando pelo América, falando do América. Né, conversando sobre a América, isso é muito importante. O tempo que a gente não tem nas TVs e rádios, a gente compensa aqui nos programas da turma. Né? Somos torcedores todos, então é o papo de torcedor que a gente quer ver. Rolon, eu falei que você pode levar a Clara no próximo jogo, viu? Acho que não funciona ainda, não. Também acho que a Clara deve ter tomado o microfone dele. Eu acho que ele. Mesmo ele fazendo aqui toda a defesa de que não ia brigar, de que nada, eu tô achando que ele foi cortado, ele foi censurado aí pelo órgão maior de censura da casa dele. Bom, um outro assunto que nós temos aí, a gente até colocou um comentário aí no Twitter, né? Foi marcada aí para quarta-feira, tá lá no site do América, foi marcada para quarta-feira uma reunião do Conselho Consultivo do América. Para quem não sabe, o Conselho Consultivo ele não é eleito. O Conselho Consultivo ele é formado pelos ex-presidentes do clube, pelos ex-dirigentes, todos os que já tiveram cargos de direção no clube fazem parte do Conselho Consultivo, e esse Conselho Consultivo ele tem algumas prerrogativas, e uma delas, por exemplo, é vetar o uso de imóveis. O que eu chamo de vetar o uso de imóvel? Tanto para empréstimo quanto para venda e esse tipo de coisa. Tá? Foi marcada essa reunião para quarta-feira, e eu vou ler aqui a pauta da reunião. Primeiro item da pauta: proposta de repactuação e liberação de novo valor para operação de crédito celebrada junto ao Sicoob no ano de 2021. Essa operação é o seguinte: a gente recebe um dinheiro lá na loja do Carrefour, do Boulevard, né? A loja do Carrefour, para quem não sabe, é do América, são 10 mil metros quadrados. 10 ou 12 mil metros quadrados, e a gente recebe um valor mensal, e em 2021 o pessoal foi lá e adiantou o dinheiro dessa loja até 2026, até dezembro de 2026. Então, o que o CA está querendo fazer é empurrar mais 10, mais 15, mais não sei quanto, não está dito aqui, mas mais alguns anos de não pegar o dinheiro da loja e pegar agora. O problema é que o valor da loja está bem defasado em função desses acordos aí. O segundo item da pauta é autorização para prospecção no mercado financeiro de nova operação de valor até 40 milhões de reais para subsídio do fluxo de caixa até 31 de dezembro desse ano. Ou seja, a possibilidade de pegar 40 milhões em empréstimos no mercado para folha de pagar, para fluxo de caixa, tá? Obviamente, 40 milhões não é até o final do ano. E aí começam as histórias de... Foi encontrado num poste na rua Pitangui, né, Rolon? Começam as fofocas de que parte desse dinheiro poderia ser usado para pagar algumas pessoas que emprestaram dinheiro ao clube, tá? Mas isso aí é como eu falei, coisas que foram encontradas no poste da rua Pitangui, né? Não é, isso é, eu coloco aí na categoria das fofocas. E, por último, autorização para contratação de profissional indicado pelo conselheiro, o senhor Delcio de Miranda Tolentino, para monetização dos ativos do clube. Ou seja, contratar alguém para repensar esses imóveis, essas coisas todas, e fazer um plano para a gente fazer dinheiro com esses imóveis, não necessariamente com venda, né? Mas, por exemplo, o que estiver dando prejuízo, vender, o que está rendendo pouco, render mais, esse tipo de coisa. Só os imóveis que a gente vai conseguir repactuar? Tem muita coisa que está dando prejuízo, às vezes a gente pode tentar vender, não? isso é verdade. Está aqui monetização dos ativos do clube, né? É verdade. Nós perguntamos, do X, nós perguntamos ao pessoal o seguinte: obviamente nós não sabemos qual é a proposta, como a gente não estará na reunião quarta-feira e tudo isso, nós perguntamos aqui no Twitter para as pessoas o que elas achavam de... Aqui, ó, em reunião nessa quarta, a diretoria do América está pedindo autorização para fazer mais 40 milhões em dívidas e aumentar a dívida total para quase 770 milhões. Se você fosse conselheiro, você autorizaria? Está muito dividido. Nós tivemos até agora 107 votos. 50,5% autorizariam e 49,5% não autorizariam. Ou seja, está realmente muito dividido. E aqui nos comentários, muita gente comentando que não dá para colocar essas mesmas pessoas que não souberam gerir para gerir mais 40. Outros estão pontuando que sem esse dinheiro a gente não fecha o ano. E, de fato, a gente não tem dinheiro, até onde eu sei, nem para a folha que vence agora no quinto dia útil, né? Então, tem esses dois lados. Posso fazer uma pergunta para o meu contador aqui embaixo? Com a Selic na taxa que está, 40 milhões em empréstimo, vai dar o juro de quanto por ano? Ah, eles estão falando, acho que 3 pontos... Não, é muita coisa. Não, a Selic está 15. Selic não, tá 15%. Mas é porque tem 18 meses de carência. Tem um tanto de efeito nisso aí, Com certeza a taxa de juros não vai ser só Selic também, né? Não, claro que não, claro que não. Juro de mercado numa faixa de valor dessa aí, em geral, vai rodar pelo menos Selic mais um, cara, mensal. Selic mais meio, alguma coisa... começar a pagar depois da carência de 18 meses, que eu acho que foi o que falaram, vai já começar aquela pancada. Nós vamos pagar pelo menos uns 600 mil por mês aí. Ah, com certeza. Daí para mais... Então, assim, a questão é, eu entendo, igual eu estava contando com o Jairo antes, eu entendo quem vota sim, com a ideia de que, vale a pena, porque aí com isso a gente vai conseguir montar um elenco mais forte para contratar mais uns dois jogadores aí. Não acho que vai gastar com o elenco, não. Eu acho que quem vota sim, que com 40 milhões é mais do que a gente precisa com a folha até o final do ano, o cara pensa, então vamos trazer uns três caras bala aí, que vão entrar, ser titular, e o time vai engrenar e vai subir. Eu entendo quem volta assim pensando nisso. A questão é que tem que pensar que quando começar a cair 600 mil por mês de juros, se a gente tiver numa Série B... Gente, peraí, eu vou fazer uma conta simples. O problema é que 40 milhões de dívida vai ser o mesmo que vai gerir mais 40 milhões de dívida. Vamos lá, para fazer uma conta simples. Tirando venda de jogador... Nós tivemos em receita de patrocínio, esse ano, 2025, em receita de patrocínio, mais receita de TV, nós tivemos 31 milhões. Ou seja, em teoria, se a gente continuar na Série B ano que vem, é nessa faixa. E nós estamos falando de pegar um empréstimo de 40. Então veja que a conta... Assim, é porque acho que as pessoas também veem muito a duplinha, né, a cachorrada e os falidos lá falando numa casa tal, que não entende que a nossa escala de valores, um empréstimo de 40 milhões é um ano de receita numa Série B, cara. É assustador. Mais do que isso. É um terço da folha sem direito de imagem. Pois é. Pois é. Isso é, e aí, pensando de esse ano, o Código da Série B e do orçamento, vai precisar pegar 40 milhões emprestados para conseguir manter. E vamos que a gente vai começar a Série B ano que vem já sem dinheiro, porque sabe que não vai dar, uma situação parecida com a que foi esse ano. Vai começar na situação ruim, vai ver que não vai estar brigando para subir, vai chegar ali em maio, junho, já não tem mais dinheiro e vai ter que pegar um outro empréstimo. E aí, tipo, você vai chegar no momento que o que a gente vai ter de pagando de juros já vai ser 50%, 60%, 70% do que a gente poderia estar consumindo de folha salarial. Pois é, a minha preocupação é essa, que eu não vou votar nisso, porque a reunião é do consultivo, mas eu como conselheiro, eu gostaria primeiro de saber como é que vai ser gasto esse dinheiro, porque, na minha opinião, por exemplo, não é hora de pagar para dirigente, ou para pagar para quem prestou dinheiro para o clube. Muito obrigado, salvou na hora que nós precisamos, mas quem gastou foi vocês mesmos. Então, numa boa, vamos fazer um bem bolado aqui, vamos fazer um combinado, mas não é hora de pagar, não. Não tem fluxo mais de caixa. Mais que isso. A gente tem que falar que a gente vai estar pegando um empréstimo para pagar a folha, pagar as despesas até o fim do ano. Nós realmente vamos ter que pagar isso tudo mesmo? Nós vamos ficar pagando a lei até o fim do ano, vamos ficar pagando não sei quem até o fim do ano. A lei vai, né? Não tem nada melhor para fazer do que pegar um empréstimo? É, no caso, quem tem contrato não tem jeito, você tem que pagar o contrato, né? Mesmo que você. Mas será que você falar com o cara que vai oferecer ele para frente, liberar, não consegue nada mesmo? Hoje o Alê não volta só graças ao ano que vem. Então esse não vai conseguir. Talvez o Jacaré, se consiga um time lá dos Bequistão que leve e você faz uma embolada e vai. Se ele tiver recuperado da lesão dele. A questão é que os que estão machucados não tem o que fazer, ué. Mas a questão é toda essa. A urgência que existe de... Porque não tem dinheiro. A questão é essa. E não tem dinheiro e não tem ninguém para pôr. Então, a solução que o povo do CA tá vendo é isso aí, sabe? Nosso time está com 46 na folha de pagamento do time profissional. Posso fazer um exercício aqui de imaginação com vocês? E se o pessoal do CA falar que ou aprova o empréstimo ou eles renunciam? O que vocês achariam disso? A gente volta mais 5 pessoas. Dá para comemorar depois? Fazer uma rodada de chope e eu pago. Lucas ali ficou triste. Porque ele é só dos votados, não... né? Votado? É para assumir o cargo ali. Não. Eu voto no Lucas. Não tem cacife pra isso, não. Aí você já faz um bolado com o pessoal ali, oferece na XP nossa SAF, faz um... Eu na XP ainda perco meu emprego, né? eu não sei, eu acho muito difícil a situação, é meio que... Naquele filme Cidade de Deus, você escolher na mão no pé, sabe? Porque eu não sei se, no fim das contas, o CA renunciar, porque quem que é o presidente hoje é o Alencar, que vai sair de qualquer jeito, né? Então, não sei se essa faz muita diferença ele sair agora, daqui a 2 meses. Olha quem chegou, Thales Maciel, dê seu boa noite. E você tá no celular de novo, seu computador não funciona não, meu querido? Ô, meu amor, eu até peço desculpa por ter acabado de chegar de viagem, né? E já começou sendo xingado. Horário, e já comecei sendo pisoteado, mas você tá certinho, meu amor. É pra você se sentir em casa. Errado sou eu, ou como diria... Agora ficou bom. Agora ficou ótimo. Aí. E aí? E aí, o que vocês nos contam enquanto visitante na Bela Cuiabá? O que você nos conta do jogo? O jogo foi uma merda. Mais alguma pergunta? Quanto é a cerveja? 6 conto, cara. R$6? R$6, mas é de latinha de 269, né? Mas, de qualquer forma, se você for colocar por ml, aqui é muito. Aqui deve ser o dobro, né? Ou quase o triplo, né? É, ué. Porque são 350 por R$12. Aí, ó. O ingresso lá era R$20 a inteira, 10 a meia, dois portões abertos, três, né? O de visitante e os dois. De visitante estava eu e minha família, e o Igor e a família dele, tá? É estádio Copa do Mundo, né, cara? É interessante que assim, eu deixei o carro na porta do setor onde é que eu entro, sabe? Eu tive que andar, sei lá, 5 metros do carro até. A turma muito simpática e tudo, mas assim, é um estádio muito grande com um time igual o Cuiabá, cara. O estádio é super dimensionado, porque pelo que eu conversei com a turma lá, o Cuiabá é um clube novo, né, cara? O Cuiabá é de 2001. Então ele ainda não tem aquele apreço da cidade, né? Eu achei que tinha, lá. Porque... Né? Não. É moda, sabe? A turma usa as camisas e tudo, mas tudo é moda. Tem essa... Eu até fiz um vídeo, acho que eu mandei nos grupos um vídeo da torcida deles, é calada, cara. Não tem banda, não tem porra nenhuma, tá? E é bem estranho. A turma lá, na verdade, é igual como se estivesse em Brasília, sabe? É todo mundo torcendo para Flamengo, Corinthians, Palmeiras, estilo de Rio e São Paulo. Do Cuiabá mesmo, cara, o próprio policial falou assim, aqui enche quando o Cuiabá estava na Série A e jogava com os times de outros lugares, óbvio, né? E a turma ia em peso para assistir, mas nossa, os mistão. Cuiabá. A turma ia para assistir os outros times, sabe? Cuiabá ainda tem gatinhando quanto a isso, tá? Mas o que eu vi... decadentes de lá? Mas que pergunta sem fundamento algum, uma pergunta... Não tem totalmente... não? Nada, ninguém xingando, uns alcoólatras? Eu tenho certeza absoluta que a nossa audiência clamava pela minha volta para não ter que convidar o Rolon, que já é o terceiro programa que ele faz. São cada perguntas mais imbecis que a outra. Você acha realmente que eu iria me preocupar com o decadente de Cuiabá? Eu tô cagando pro Cuiabá, eu tô cagando pro decadente dele. Eu nem sei se já viste, sabe? Isso vai dar corte. Thales Maciel está cagando para o Cuiabá. Já são dois times que vocês brigam na Série B, né? Não, eu fiz as pazes com os torcedores do Remo. É verdade. Não, pelo contrário, cara. Eu até dei uma entrevista para o pessoal da CBNN, de lá, né? De CBNN de Cuiabá. Entrevistou eu e o Igor, né? E acho que eram os únicos dois torcedores de verdade do América. O resto é só parente. O povo é muito simpático, cara. Cuiabá me surpreendeu muito positivamente. Gostei bem da cidade. É um calor do inferno lá, sabe? Nós saímos de lá, estava 38 graus. Nossa. Mas é uma cidade bem planejada, uma cidade com um povo feliz. Gostei bem da cidade, achei bem interessante. Óbvio, só fui lá porque minha cunhada mora lá, senão eu não iria lá nunca, né? Imagina, tô de férias, vou pra lá, vou pra Cuiabá, não vou. Não tem jeito, né? Você chegou numa hora boa. Vai, coisa boa, vamos lá. Me responda, você gostaria... Mas a sua pergunta é tão idiota igual a do... Não, de forma alguma. Rolando. Não, uai, que coisa boa, então faça. Ô Jair, antes de você fazer a pergunta séria pro Thales... Eu queria saber se tem alguém que nos comentários reclamou do Rolon comendo salgadinho durante o programa. Ah, isso é verdade. Porque quando fui eu, nossa senhora. Ele tá tentando a sorte com os nossos ouvintes aí pra saber se alguém. Agora o Luke BM falou que o Thales tá que nem o Papa. Aparece na janelinha, dá um tchau e vaza. gente, Thales primeiro. É um direito, né? Férias é um direito. E eu estava de férias, agora voltei. Agora, todo final de semana, vocês verão essa minha carona aqui. Inclusive, ontem eu vi o jogo pelo tablet do meu filho. Olha que situação de vexaminosa. É, fato. Mas, às vezes, quando a gente está viajando, a solução é essa. Não tenta, não. Tiago Garcia perguntando quanto a América fez de venda de jogadores esse ano. Rolon, você tem uma estimativa disso? Entre 0 e 100 milhões, porque não sai notícia de nada. A gente vai descobrir quando muito sai mais o balanço. O Geraldo César está aqui falando que não tem que pegar dinheiro. Alberto Leixá dando boa noite. Vendemos até o Curirim, né? Nem o Curirim saiu notícia. Né? O meu aprendiz, os caras, dos partidos entrando no segundo tempo e venderam já. E venderam o menor aprendiz. Hércules Fernandes aqui falando boa noite, 45 é a meta. É isso aí. Thales, você chegou no momento que a gente estava fazendo uma pergunta. A diretoria do América quer pegar 40 milhões de reais emprestado por aí. Sim. Você deixaria, se você pudesse, tivesse poder para vetar? Mas, pelo que eu entendi, eu tenho direito a voto nisso aí, né? É. Não, tiraram seu direito a voto. É, tiraram. É. Pois é, se eu tiver direito a voto, cara, é não. É, a conta tem que ser feita quanto que a gente precisa para ficar, para chegar até o final do ano. É isso, não tem que pegar dinheiro para pagar fulano ou ciclano, não, sabe? Sendo muito sincero. Porque as pessoas, nós vamos pegar dinheiro emprestado para consertar a cagada que nunca foi explicada. E as pessoas que fizeram as cagadas continuam no clube aí, né? E elas não param, cara. A gente trouxe aí o Tite Ortiz, né? Até novembro de 2026. A gente trouxe um outro cara aí até o final do ano que vem. Então, assim, não param de fazer cagada, cara. Não param. O jogo de ontem, provavelmente eu não vi o programa ainda, provavelmente vocês já devem ter comentado sobre isso. A gente ontem teve que improvisar o menino da base, porque a gente tem 76 atacantes, 3 zagueiros e 5 jogadores de meio de campo, né? Então, quem contrata não sabe nem como contratar, né? É um desperdício de dinheiro incrível. E alguém achar que eu estou mentindo, só entrar lá na página oficial da América, me elenca e ver o desperdício de dinheiro. É uma coisa que a gente fala aqui, ó, há anos e anos e anos. E, infelizmente, vamos continuar falando, né? É. E que esse Fred... Já era para esse Fred Cascardo ter sumido do América há muito tempo, cara. Numa instituição séria, o cara desse não fica nem fudendo, cara. Você imagina na empresa que eu trabalho, uma empresa de engenharia, ela começa... vamos resumir assim. Você tem parte elétrica, parte mecânica e parte civil, né? Para as contratações, você contrata 76 engenheiros mecânicos, 2 engenheiros elétricos e 3 engenheiros, 2 engenheiros eletricistas e 3 engenheiros civis. Vai dar certo essa obra? Não vai. Está desbalanceado, entendeu? Só que todo vai ter que se pagar todo mês os 76 engenheiros mecânicos. Essa empresa vai o quê? Ela vai quebrar. A saúde financeira dela vai quebrar. Isso, assim, qualquer imbecil sabe disso. Mas parece que no América não conseguem entender isso, né? E no caso do América, dos 2 elétricos, 1 pede licença médica e vai ficar 6 meses afastado. Aí tem 2 sem medo de eletricidade. Aí você tem que improvisar o civil na elétrica. 2 sem medo de eletricidade, 1 se recusa a usar EPI. Isso que o Lucas falou aí é muito pertinente, porque a gente... Olha quantos laterais direitos e esquerdos, a gente improvisa e a gente até acaba vendendo esses jogadores. Inclusive, o Júlio tá muito melhor de lateral do que de volante, de zagueiro. Ah, de zagueiro, tá mesmo. Eu ia comentar isso aqui, que ontem eu achei que foi um jogo, um dos piorzinhos do Júlio. Como é que deu uma desaprendida boa, viu? Foi a pior partida do Júlio com a camisa do América, foi ontem. Com certeza absoluta. É, ontem também não gostei, não. Pior que ele, só o Lucão. Nossa Senhora. O Wander, esse Lucão tinha que ter saído já. Por coisas fora do campo de jogo. Mas vamos lá. Tem um Together aí falando sobre o tempo. Lá em Cuiabá. O Vanderlei está falando aqui, ó. Thales, você que não foi em Cuiabá em janeiro e fevereiro, reclamando do calor em julho, só lembrar da música do Skank. Ô, Vander, na verdade, como a minha cunhada mora lá, ela falou justamente isso. Lá, bicho, tava, à noite estava 29, 30 graus. O povo estava de moletom. Tá louco. Moletom, cara. E estava falando que estava fresquinho. Falei, gente, fresquinho aonde, meu Deus do céu? Pelo amor de Deus, me fala isso. É um negócio impressionante. Realmente, eles falaram isso. A média lá é 45 graus esses dias. Aí, eu vou lá, você tá doido? Para mim não dá, não. Eu que sou calorento, para mim não dá, não. Vamos para a Bale Colatina? Então, bora. Vamos começar, então, pelo Colatina do jogo contra o Cuiabá. Vou puxar aqui, ó. Votação via Twitter, ganhou Enderson Moreira com 41,5, seguido de Mariano com 29,3, Marlon com 19,5 e Lucão com 9,8. Felipe? De Enderson Moreira. Ah, nem imaginei que você ia votar no Enderson. Agora sim fomos surpreendidos. Por isso que começou a chover aqui em casa. É, agora fomos surpreendidos. Lucas, seu coladinho. Nossa, tem a Colatina. Sei lá, acho que o Enderson já tá um voto mais óbvio, assim, porque o time tá jogando mal. A gente tá sempre colocando o Enderson, né? Então vou, pra variar um pouquinho, vou votar no Marlon. Menino Thales, bom tê-lo de volta. Saudade de você nesse programa. Uma saudade recíproca, meu bebê. É, na verdade, a minha família votou em mim como colatino e um dia levando eles para comer peixe, levei eles para ver aquela merda, né? Então, eu acho que é um voto justo. É, colatino, Thales Maciel. Continua aí. Rolou. Ah, eu colocaria o VAR. O VAR. Eu vou... O bicho foi mesmo, cara. Isso aí foi escandaloso. Você já deve ter comentado isso. Foi escandaloso. Já falamos aqui que foi uma vergonha mesmo. Eu vou... Vontade de votar em Thales Maciel, pensando no meu amigo Vitor, mas eu vou de Anderson. Vou acompanhar meu amigo Felipe aqui no voto mais trivial, que realmente o time entrou errado, mexeu errado, não gostei não. Bala do jogo contra o Cuiabá. Esse aqui foi dureza. Ganhou ninguém com 50%. Miguelito com 32,4% e Arthur Souza com 17,6%. Felipe? Ninguém. Ninguém. Lucas? Arthur Souza. Gol, né? Pô. Fez um nosso golzinho. Volante. Não, o volante é o Breno. Esse era atacante mesmo. Só não é bom. Confundi, então. Thales. Assim, provavelmente vocês já devem ter comentado, mas tá faltando coerência ao Anderson Moreira, né? Porque o meu voto é no Arthur Souza. O Arthur Souza fez o gol, qual é a justificativa dele ir pro banco de reserva, né? Não é nem ir pro banco, ele falou que não ia entrar. Né? Arthur Souza, cara. Arthur Souza. Rolou. O pai da cremosa do Thales tem que aguentar esse encosto em casa. Ele casou com a filha do cara. Faz o cara ir num jogo do Cuiabá e América que perde de 3-1 e depois ainda tem que fazer sala, fazer risadinha em foto, fazer churrasco. Esse aí vai pro céu, não, junto com o Lindão. É verdade, é verdade. Merece mesmo. Ô, gente, eu vou falar que é o seguinte, Miguelito, nem Noé carregou tanto animal como o Miguelito tá carregando ultimamente nesse time do América, viu? O cara é diferenciado, não joga na posição certa e mesmo assim ainda acho umas jogadas ainda. Eu vou de Miguelito, mas Arthur Souza ganhou aí. Colatina do jogo de ontem. Ganhou Luiz Fernando / Anderson com 43,6%, seguido por Lucão com 21,8%, Miquéias com 20% e Júlio com 14,5%. Olha aí, ó. Técnico... Os dois técnicos e dos dois zagueiros e o primeiro volante. Então, se isso aí não evidencia que a zaga é um problema, não sei o que, que é, não. Felipe? Eu vou no Luiz Fernando, até porque vocês não viram que estava no campo, mas quando o menino que estava jogando o primeiro volante, o Guilherme, machucou, ele já mandou uma substituição na hora. E aí, ao invés de chegar a chamar um cara para trocar, porque é o primeiro volante, é o cara de defesa ali, não. Ele deixou ali, foi pensando o que ia fazer, e aí no lance do gol, o cara pega aquela bola ali onde fica o primeiro volante marcando, e ninguém marcando o cara. Aí do nada, quatro vão nele. E aí deixou o atacante lá sozinho. Então, assim, mostra que o time tá mal treinado e, além de tudo, mexendo mal, né? E desatento. Então, assim. E o time foi mal como um todo. Então, acho que vai neles. Lucas. Eu fiz fugir do óbvio de novo, porque já que tudo tá sendo. O Anderson Moreira tá ganhando todos os colatinas, porque realmente o time tá porcaria, mas eu acho que, pra simbolizar ali a zaga, vou votar no Lucão. Porque não dá pra todo jogo a gente tomar dois gols, um gol, tá difícil. E o primeiro gol era só ele deixar passar que o cara tava impedido. Aí ele foi, matou a bola, jogou no pé do cara. Thales. Cara, ontem foi aniversário do Miquéias. Feliz aniversário, Miquéias. Então você se salvou dessa aí, vou de Lucão. Ele foi aniversário do Miquéias? Foi. Então ele compartilha aniversário com o Soldeca. Será que ele trouxe o pé frio, então? Não sei. Rolon, eu vou votar no Fred Cascardo, porque o Lucas tá reclamando, o Felipe tá reclamando da substituição. Na hora que o Ricardo Silva machucou no último jogo, ele também não tinha ninguém pra entrar e ficou todo mundo olhando pra ele, do tipo assim: quem que vai entrar? E ele parado, gente, eu tô querendo sair, tem como alguém entrar aqui? Então, pela consistência da diretoria técnica, Fred Cascardo. Bom voto. Eu vou de Lucão, que eu fiquei muito com ele ontem. Pra mim tá com uma vontade, viu, já? Nossa! Pra mim ele tá com uma vontade. Eu vou de Lucão. Se a teoria estiver certa, a má vontade dele, nem vou falar direito o que eu estou pensando, não, mas assim, só tem ele e Júlio hoje de zagueiro, né? Então, para ele ter um comportamento diferente, sabendo que não vai acontecer nada com ele, custa, sacou a minha lógica? Vou pensar um pouco assim, né? Enquanto a sombra do Marlon era o Paulinho, o Marlon estava mais preguiçoso. Ontem ele deu uma acordada, né? Ele fez o gol, cara. Falar que ele acordou é muito. Não, eu falo assim, ele tentou, ele jogou mal, mas eu achei que ele estava um pouco mais motivado. Mas assim. A grande sorte do Marlon é que do outro lado está o Mariano, e todo time só joga pelo outro lado. Isso é verdade. Bicho, todo time já entendeu que é lá. É. Se você é treinador de futebol, você fala o quê para os caras? Gente, é ali, ó, é a nossa esquerda, bora. Em cima tem esse sujeito ali, ó. O cara não dá para fazer nada, cara. O Mariano tem um negócio que, além de não conseguir marcar mais, agora ele cismou que ele sabe armar o jogo. Então ele está tentando fazer umas atravessadas de bola, uns toques diferentes. Erra todos, cara. É, isso joga por terra aquela ideia que nós ventilamos aqui uma vez de levar ele para o meio, né? É. O Nárnia deu a notícia do Samuel? Como é que é, Felipe? O Nárnia já deu notícia do Samuel quando aquele volta? Não, caiu no DM. Agosto, né? Caiu no DM quando você assusta, tem um vídeo na Coelho TV falando que o cara está recuperando. Depois disso, sabe Deus qual que é o prazo para ele voltar. Caiu no DM, depois de uns 2-3 meses tem um vídeo falando para fazer um tratamento de células-tronco. Ai, ai, que difícil. Rolon, você vai de quê? Rolon não voltou ainda não, desculpa. Rolon, você vai voltou, não? Agora fiquei na dúvida. Já votei, porque alguém perguntou se queria que o Mariano fosse pro meio. Eu tô perguntando pro Thales se ele tava querendo o Mariano no meio. Ui! Tá saudade de Cuiabá, bicho. Que dureza, viu? Deixa eu puxar aqui. Gustavo, colocar 40 milhões de reais na mão desses incompetentes que trouxeram dois atacantes que têm menos gols que o Renato Marques é desanimador. É o que o Thales falou aí. Deixa eu pegar aqui. Francisco de Assis Alves, sou o Chicão, torcedor do Coelhão. Mande um abraço pro Marco Antônio. Claro, com certeza, Marco Antônio sempre merece um abraço aí. O Francisco, você é o Chicão que vive aquele negócio na cabeça? Se for dar um alô pra gente, você é um herói, bicho, que treina a ser pesado pra cacete. Com certeza. Todo jogo tem que treinar. É, deve ser, eu acho que é ele mesmo. Acho que é ele, né? É, não, bacana demais. Valeu aí a moral. Muito bem. Ô Lucas, hoje você não tem o seu beat tênis, não? Não, meu professor está gripado. Meu professor está com gripe. Meu Deus do céu. Isso aqui é aberto, né, Jair? Se eu falar um trem que pode, mas meu professor está gripado. Ah, mas é verdade. Ele está gripado, não pode dar aula hoje, cancelou as aulas. Não, tem bala, gente. Eu lembro da época que eu jogava bola e tal. Se um professor que é tão filho que fala para mim que está gripado, bicho, ele toma na cara para virar. Deixa eu falar. Pegue bala aí já. Pede qualquer coisa para mudar de assunto. Vamos para o bala. Bala do jogo de ontem. Ninguém ganhou com 51,2%. Marlon com 34,9%. E o William Bigode com 14%. Felipe? Ninguém. Lucas? Quanto rancor no coração? Vou voltar no William Bigode com menção honrosa ao goleiro que deu rebote no pé dele para poder fazer o gol. Achei que você ia com ressalvas ao treinador de beach tennis. Thales? Cara, meu bala é o professor de beach tennis da figura aí, porque tá ganhando dinheiro às custas de um trouxa. Ah, estou gripado, não vou. Eu vou repor minha aula amanhã, Não deixe de fazer aula, só não vou fazer. Amanhã não tá gripado, não? Não sei, se ele tiver melhor, ele vai repor amanhã. Ele falou assim que... Vou ler a mensagem do meu professor, ó. Quer ver, ó? Ao vivo aqui, ó. E aí, Lucas, beleza? Estou recuperando de uma gripe e hoje estou sem condições de dar aula. Amanhã retorno normalmente. Então, amanhã vamos repor nossa aula. Certeza que é oi Luquinhas ou é oi Lulu. Tem certeza. Ele falou Luquinhas, não? Ele falou Lucas. Eu falei Luquinhas? Não, me chamou de Lucas. Fala, Lucas, beleza? Não, sei. Sei. Thales. Depois, assim, só um minutinho já. Em off, aí, ao acabar o programa, você passa o telefone do seu professor pro Rolon. Ele gosta desse susto. Vou mandar em tempo real no grupo do Decadente, se vocês quiserem mandar. Cadê? Aí, ó. Se vocês quiserem colocar na tela aí. Ah, pronto. Agora tem VAR de mensagem de professor de beach tênis. O que esse programa tá virando? É só tênis normal, não é beach, eu não faço beach tênis, eu falo tênis regular. Ah, sei. O que esse programa tá virando, meu Deus do céu? Thales, seu voto. Cara, ninguém. O empate 2x2 em casa com o Atlético Paranaense não era para comemorar tanto assim, não, né? Não. Rolou. A fera que conseguiu contar 1.300 pessoas lá na catraca e colocar isso. Mas não tinha mesmo, cara. Ontem não tinha mesmo. Mas eu acho que existe, assim, ninguém conta isso. A América já tem, assim, público baixo, põe umas 1.300, público alto, põe umas 2.000 e pouca e fica nisso. Entre 1.300 e 2.000, eles jogam um aleatório no Excel lá, o que sair, saiu. Porque todo jogo dá 1.300 baixo, dá 1.300 e poucas pessoas. Se somar segurança, pessoal de cantina, tudo isso aí que entra nesses 1.300 aí? Talvez, né? Porque segurança tinha bastante. A turma do táxi que tá lá fora, o pessoal do Uber, o pessoal do boteco, vai dar. O jacaré? O jacaré. É, eu vou de ninguém também. O William Bigode perdeu um pênalti, deu sorte que a bola voltou no pé dele, mas ele bateu muito mal o pênalti. Vamos conversar aqui. Marlon fez um bom jogo ontem, mas não merece o bala. Eu vou de ninguém. É, gente, não tá fácil, não. Será que a gente não pode pegar o cara lembrando, que tem 12.300? O Marlon jogou bem porque ele não foi tão sacrificado ali. Sim. Todo mundo tava jogando lá do Mariano, lembra? Sim, isso é importante ressaltar mesmo. É, ansioso por essa proposta aí do Vitória chegar logo e levar embora. Pegar um dinheirinho de caixa e utilizar de mais um do trágico 2023. É, o negócio tá... Aí só vai ter que dar sorte da lesão que teve outra, não ser sério, né? Teve é isso. Pra mim que, é só pra mim que o áudio de decabito tá uma merda? Tá ruim. Tá meio ruim mesmo. Eu acho que deve estar. Começou a pegar o do computador aí, Felipe. Será? Pode ser. João Alves não, Neto. Não que eu esteja achando ruim, porque é o que ele só fala bobagem, mas tadinho. Nossa audiência. Nós já voltou dando porrada no decabits? Tem gente que para e fala com. Eu acho que eles confundem os irmãos, o cara que fala que... Eu gosto dos comentários do Felipe. Eu falo, eu faço o papel, bicho, você tá confundindo. É o outro. O outro é o Luca. Felipe é o chato. Te amo, Felipe. De cabeça. João Alves Neto. Tá muito boa a live. Agora seria assíduo aos 75 anos, dos quais 70 conscientes de América. Eu vejo o momento atual... uma reprise da queda para a Série C e rebaixamento no Mineiro. Tomara que não. Não, seu João. Nós vamos sair dessa. Pode confiar. Se ele é consciente, eu vou colocar ele na diretoria. E fato. Pior que é mesmo. Bruno Mendonça está dando boa noite. Está aqui com a gente. O Francisco falou que é o Marco Antônio Barba Branca. O Augusto está perguntando. O Guilherme foi bem? Ou até que eu gostei. Não achei ele que entrou mal, não, hein? Tava meio perdidão ali, porque, né, claramente... Não... E eu não entendo é nada, né? Aparece um sujeito do sub-20, nunca frequentou o banco, assim, completamente fora do radar, né? Porque fala assim, esse cara aqui, tipo o Iago, por exemplo, que entrou aí algumas vezes e tal. Não, do nada, o cara entra e titular. Mas eu gostei, eu achei que foi bem. Também gostei. Gostei. Também gostei, e outro que eu vou torcer para a lesão não ser séria, né? Porque também eu vou estar machucado, né? É, pois é. Ah, eu acho que, ali tem muito mais da cabecinha dele, primeiro jogo dele profissional e tudo, do que realmente a lesão. Vai dar certinho. Vai sim, tomara que dê certo mesmo, que não seja nada muito sério. Não, se ele firmar aí, tem a chance de a gente não precisar colocar o Miquel nunca mais, né? Até porque o Vasco continua pedindo o Cauã Barros de volta, né? Já vai levar, vai levar. Continua aí querendo o Cauã Barros de volta. Não sei se quais são as negociações para isso, mas que está querendo, tá. Né? O Elton José está aqui com a gente também, dando uma boa noite. Bacana demais, gente. Valeu a participação. E deem likes, isso ajuda aí nosso conteúdo. Não tem como o Kaká negociar com o Vasco de mandar o Miquéias e o Ricardo Silva junto, não? Negociação boa, acho que não é muito a praia dele, não. Olha quem apareceu ali. Hã? Quem apareceu ali? Quem, gente? Ah! Oi, Agatha! Grita coelho! Coelho, coelho, coelho, coelho. Lindinha demais, gente. Lindinha demais. Beijo pra Agatha aí. Lucas, você vai fazer então esporte especializado? Temos pauta para hoje? Temos. Ah, é, que beleza, hein? Com quem puder hoje vai ser com a Agatha. É, tá certo. Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Hoje vai ser bem rapidinho aqui, porque não tem muita notícia também não. Mas basicamente, se a coisa tá ruim no profissional, no sub-17 não tá muito diferente. A América tomou de nada mais, nada menos do que 6-0 do Juventude. Nossa, e nesse momento somos os vice-líderes ainda do campeonato. 0 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. 9 gols feitos e 35 gols sofridos. A gente tem o pior ataque, aliás, o segundo pior ataque e a pior defesa do campeonato. Então assim, por mais que a gente entende que o Sub-20 precisou de pegar jogadores Sub-17, eu acho que ninguém esperava uma campanha tão ruim na modalidade. E a gente volta a campo nada mais nada menos contra o Flamengo na próxima rodada em casa, o jogo que vai ser depois de amanhã. E no futsal, semana que vem eu falo do feminino porque o jogo é só na outra semana. No futsal. Peraí, Dani. Depois a gente vai, peraí. E no futsal, a gente... tá meio difícil aqui, mas basicamente o América é o lanterna do seu grupo no futsal. E a gente tem um jogo muito decisivo agora, que é contra o vice-lanterna, que é o Juventude. Mas o jogo vai ser só... O jogo vai ser só no dia 6 de agosto. Então o jogo é muito importante, que é contra o vice-lanterna. Eu não sei se cai um ou dois por grupo, mas... Estamos nessa situação nesse momento no futsal também. Estou sempre falando correndo porque a Agatha está meio ansiosa aqui. A Agatha deu um novo sentido para o com quem puder. Agora, acabou, Lucas? Acabou. Terminou? Então, para ser muito sincero, eu estou achando é bom o sub-20, o sub-17, o sub-15, tudo tomar certo, porque aí eles não inventam esse negócio de promover os treinadores dessas categorias para o profissional. É a melhor coisa do mundo. Evita um risco de 2026, evita, cara. Né? Evita, bicho. Muito da merda desse ano é culpa do William Batista, que trouxe essa tragaiada toda aí, ó. Essas porcarias tudo. Mas ninguém fala isso. É verdade. Bom, então, próximo jogo é Botafogo e Ribeirão Preto. Inclusive, aí é reforçar a questão da caravana. Entre em contato com o Saci lá pelo Twitter. Botafogo de Ribeirão Preto levou de 5-0 do Avaí. É mesmo, teve isso aí hoje, vai, né? Vai tomar 3 nossos. Toma, ó, o Thales sumiu. Thales se perdeu. Tô aqui. Você tava mostrando as orquídeas aí? Oi? Você tava mostrando as orquídeas? Ah, é? Como é que tá o gritão, não? Aí, ó. É, Botafogo de Ribeirão Preto, então, no sábado às 18h30, é isso? 18h30, isso mesmo. Expectativas para o jogo? Além desses 3-0 que o Felipe já mandou aí? Cara, tem que vencer, né, cara? Tem que vencer. Se não vencer, o Botafogo chega na gente também, né? Tem que ser também. É, Botafogo atualmente é o lanterna da Série B com 18 pontos, 3 pontos atrás da gente. Qual então? Se vencer, colou na gente a Série B. É. Então é isso, gente. A gente precisa... vamos torcer para realmente o Luiz Fernando ter razão aí. Na verdade, cara, o ideal teria sido vencer o Atlético ontem para ir mais tranquilo com o Botafogo, né? É. Vai pressionar de novo, cara. Vai pressionar e com um time horroroso. É, nós estamos a um ponto do Z4. O Ferroviária, que é o primeiro time da Z4, tem 20 pontos. E estamos a 9 pontos do G4. Então, a turma lá de cima vai se distanciando, né? Então, a gente vai ter que correr atrás do prejuízo aí. Não vai ter jeito. É isso, moçada. Temos um programa? Temos um programa. Bom, então beleza. Boa semana a todos aí. Já que pediram que a gente termine o programa com uma oração, é o que nós vamos fazer. Boa noite a todos aí. Até mais. Santa Clara, clareai esses ares. dai nos ventos regulares de feição, esses mares, esses ares clarear. Santa Clara, dai no sol, se baixar a serração, alumiai meus olhos na serração, esses montes e horizontes clarear. Santa Clara, no mau tempo, sustentai nossas asas, a salvo de árvores, casas e penedos, nossas asas governai. Santa Clara, clareai, afastai todo o risco, por amor de São Francisco, vosso mestre, nosso pai. Santa Clara, todo risco dissipai. Santa Clara, clareai.